Ficheiro 3. 3. Lila entrou na minha vida na primeira classe e impressionou-me de imediato porque era muito má. Naquela turma éramos todas um bocadinho más, mas só quando a professora Oliveira não conseguia ver-nos. Ela, porém, era sempre má, pior do que os rapazes. Uma vez rasgou o papel mataborrão em pedacinhos, enfiou-os um a um no tinteiro e depois pôs-se a pescá-los com o aparo e a atirá-los para cima de nós. Eu fui atingida duas vezes no cabelo e uma vez na gola branca. A professora berrou como só ela sabia, com uma voz de agulha que nos aterrorizava, longa e pontiaguda, e mandou imediatamente para o castigo, atrás do quadro. Lila não obedeceu. Nem sequer pareceu ter-se assustado, pois continuou a atirar bocados de mata-borrão ensopados em tinta para todos os lados. Então a professora Oliveira, uma mulher pesadona que nos parecia muito velha, embora devesse ter pouco mais de 40, desceu do estrado ameaçando-a, tropeçou não se sabe bem em quê, não conseguiu equilibrar-se e foi bater com a cara na quina de uma carteira. Ficou caída no chão como morta. O que aconteceu logo a seguir não me recordo. Lembro-me apenas do corpo imóvel da professora, uma trouxa escura, e Lila a olhar para ela de cara séria. Tenho na lembrança muitos incidentes deste tipo. Vivíamos num mundo em que crianças e adultos sofriam com frequência. As feridas sangravam, supuravam, e eles por vezes morriam. Uma das filhas de Dona Assunta, a vendedora de fruta e hortaliça, ferira-se com um prego e morrera de tétano. O filho mais novo da senhora Spagnolo morrera de garrotilho. Um primo meu, que tinha 20 anos, foi uma manhã remover entulho e à noite estava morto, esmagado, com sangue a sair-lhe dos ouvidos e da boca. O pai da minha mãe trabalhava na construção de um edifício, caiu dele abaixo e morreu. O pai do senhor Peluso não tinha um braço, o torno arrancara-lhe à traição. A irmã de Giuseppina, mulher do senhor Peluso, morrera de tuberculose aos 22 anos. O filho adulto de Dona Aquile, nunca o vi, mas parecia-me que me lembrava dele, fora para a guerra e morrera duas vezes. Primeiro afogado no Oceano Pacífico e depois comido pelos tubarões. Os da família Melchiore tinham morrido todos abraçados, a gritar de medo, debaixo de um bombardeamento. A velha Dona Clorinda morrera por respirar gás em vez de ar. Gianino, que andava na quarta quando nós andávamos na primeira, um dia morreu porque encontrou uma bomba e mexeu-lhe. Luigina, com quem tínhamos brincado no pátio, ou talvez não, era apenas um nome. Morrera de tifo. O nosso mundo era assim, cheio de palavras que matavam. O garrotilho, o tétano, o tifo, o gás, a guerra, o torno, o entulho, o trabalho, o bombardeamento, a bomba, a tuberculose, a supuração. Remeto para essas palavras e para aqueles anos os muitos medos que me têm acompanhado toda a vida. Também se podia morrer de coisas que pareciam normais. Podíamos morrer, por exemplo, se estivéssemos a transpirar e bebêssemos água fria da torneira sem ter molhado os pulsos primeiro. Ficávamos cobertos de pontinhos vermelhos, tínhamos um ataque de tosse e não conseguíamos respirar. Podíamos morrer se comêssemos cerejas pretas sem cuspir o caroço. Podíamos morrer se mastigássemos pastilhas elásticas americanas e por distração as engolíssemos. Podíamos morrer, sobretudo, se levássemos uma pancada na têmpora. A têmpora era um ponto muito frágil. Dávamos todas muita atenção a isso. Bastava uma pedrada e as pedradas eram a regra. À saída da escola, um bando de rapazes do campo, chefiado por um que se chamava Enzo ou Enzuccio, um dos filhos de Assunta, a vendedora de fruta e hortaliça, começou a atirar-nos pedras. Sentiam-se ofendidos por sermos melhores alunas do que eles. Quando as pedras vinham direito a nós, fugíamos todas, menos Lila, que continuava a andar no seu passo normal e às vezes até parava. Era muito esperta, a calcular a trajetória das pedras e a evitá-las com um movimento calmo. Hoje diria elegante. Tinha um irmão mais velho e talvez tivesse aprendido com ele, não sei. Eu também tinha irmãos, mas mais novos do que eu e nunca aprendera nada com eles. Mas quando notava que ela ficava para trás, parava, esperava por ela, embora cheia de medo. Já nesse tempo havia qualquer coisa que me impedia de a abandonar. Não a conhecia bem, nunca tínhamos trocado uma palavra, apesar de estarmos sempre a competir uma com a outra, na aula e fora dela. Mas tinha a vaga sensação de que, se fugisse como as outras, deixaria com ela algo de meu que ela nunca mais me restituiria. A princípio ficava escondida em qualquer canto e espreitava para ver se Lila já aí vinha. Depois, como ela não se mexia, sentia-me na obrigação de ir ter com ela. Passava-lhe as pedras, atirava-as também. Mas fazia-o sem convicção. Fiz muitas coisas na vida, mas sem convicção. Sempre me senti um bocado desligada nas minhas ações. Ao passo que Lila tinha, desde pequena, agora não consigo precisar se aos 6 ou se aos 7 anos, ou se quando subimos juntas as escadas que iam ter a casa da Dona Aquila e tínhamos 8, quase 9. Uma total determinação como característica. Quer empunhasse o cabo tricolor da caneta, ou uma pedra, ou o corrimão das escadas escuras, transmitia a ideia de que aquilo que se seguia, espetar a caneta na madeira da carteira com um movimento preciso, atirar bolinhas ensopadas em tinta, acertar nos rapazes do campo, subir até à porta de Dona Aquile, seria feito sem hesitações. O bando vinha do aterro do caminho de ferro, fornecendo-se de pedras no meio dos carris. Enzo, o cabecilha, era um menino muito perigoso. Tinha pelo menos mais 3 anos do que nós. Era repetente. Tinha cabelos loiros muito curtos e olhos claros. Lançava com precisão pedras pequenas com rebordos afiados e Lila aguardava os tiros dele para lhe mostrar como os evitava, fazê-lo irritar-se ainda mais e responder de imediato com tiros igualmente perigosos. Uma vez atingimo-lo no artelho direito. E digo atingimo-lo porque eu é que entregara a Lila uma pedra achatada com os bordos todos lascados. A pedra roçou pela pele de Enzo como uma lâmina, deixando-lhe uma marca vermelha de onde saiu imediatamente sangue. O menino olhou para a perna ferida. Parece que ainda estou a vê-lo. Tinha entre o polegar e o indicador a pedra que se preparava para atirar. O braço já estava no ar para fazer o lançamento. Mas deteve-se, estupefacto. Os rapazes que ele comandava também olharam incrédulos para o sangue. Lila, porém, não mostrou a mínima satisfação pelo êxito da pedrada e baixou-se para apanhar outra. Eu agarrei-a por um braço. Foi o nosso primeiro contacto físico, um contacto brusco e assustado. Pressenti que o bando se enfurecia mais e queria que nos afastássemos. Mas não houve tempo. Enzo, apesar de ter o artelho a sangrar, recuperou do espanto e lançou a pedra que tinha na mão. Ainda estava agarrada ao braço de Lila quando a pedrada atingiu na fronte, arrancando-me da mão. No instante seguinte, estava estendida no passeio, com a cabeça partida. 4. Sangue. Geralmente só saía das feridas depois de se terem trocado maldições terríveis e obscenidades nojentas. Era sempre essa a ordem das coisas. O meu pai, que até parecia ser um bom homem, proferia insultos e ameaças sem parar se alguém, como ele dizia, não fosse digno de andar à face da terra. Sentia um rancor especial por Dona Aquile. Tinha sempre qualquer coisa para lhe atirar à cara, e eu às vezes tapava os ouvidos com as mãos para não ficar tão incomodada com as suas palavras horríveis. Quando falava dele com a minha mãe, chamava-lhe o teu primo, mas a minha mãe negava imediatamente esse laço de sangue. Havia um parentesco muito afastado. E reforçava a dose de insultos. As raivas deles assustavam-me. E tinha sobretudo medo de que Dona Aquila tivesse o ouvido bem apurado e conseguisse ouvir os insultos mesmo a grande distância. Receava que ele viesse a matá-los. Porém, o inimigo figadal de Dona Aquila não era o meu pai, mas sim o Senhor Peludo, um carpinteiro muito habilidoso, que andava sempre sem cheta, pois perdia ao jogo tudo o que ganhava no armazém das traseiras do bar Solara. Peludo era o pai de Carmela, nossa companheira de escola, de Pasquale, que era já grande, e de outros dois, crianças mais miseráveis do que nós, com as quais eu e Lila às vezes brincávamos, e que na escola, e não só, tentavam sempre roubar as nossas coisas, a caneta, a borracha, a marmelada, e por isso voltavam para casa cheias de nódoas roxas por causa das pancadas que lhes dávamos. Todas as vezes que o víamos, o Senhor Peludo parecia-nos a imagem do desespero. Não só perdia tudo ao jogo, como andava à pancadaria em público porque não sabia como matar a fome à família. Por razões obscuras, atribuía a sua ruína a Dona Aquile. Acusava-o de lhe ter tirado subrepticiamente, como se o corpo tenebroso dele fosse um ímã, todas as ferramentas próprias do ofício de carpinteiro, o que tornara a oficina inútil. Censurava-o mesmo por lhe ter tirado também a oficina e tê-la transformado numa charcutaria. Durante anos imaginei o alicate, a serra, a turquês, o martelo, o torno e milhares de pregos a serem sugados como um enxame metálico para o interior da matéria de que era composto Don Aquile. Durante anos vi-lhe sair do corpo tosco e pesado, feito de matérias heterógenas, salames, queijos provolone, mortadela, banha e presunto, também sob a forma de enxame. Factos ocorridos em tempos obscuros. Don Aquile devia ter-se manifestado em toda a sua monstruosa natureza antes de nós nascermos. Antes. Lila usava essa expressão muitas vezes, na escola e fora dela. Mas parecia que não lhe importava tanto aquilo que acontecera antes de nós, acontecimentos de um modo geral obscuros, sobre os quais os adultos guardavam silêncio ou se pronunciavam com muita reticência, como o facto de ter realmente havido um antes. Era isso que nessa época a deixava perplexa e por vezes até enervava. Quando nos tornámos amigas, falou-me tanto daquela coisa absurda, o antes de nós, que acabou por me transmitir o seu nervosismo. Era um tempo longo, muito longo, durante o qual não tínhamos existido. O tempo em que Don Aquile se mostrara a todos como aquilo que era. Um ser malvado, de fisionomia animal, mineral incerta, que, parecia, tirava o sangue aos outros enquanto dele nunca vertia. Talvez nem fosse possível fazer-lhe um arranhão. Andávamos na segunda classe, talvez, e ainda não nos falávamos, quando constou que, mesmo em frente da igreja da Sagrada Família, à saída da missa, o Sr. Peluso se pusera a gritar furiosamente contra Don Aquile e que Don Aquile se afastara do Stefano, o filho mais velho de Pinúcia, de Alfonso, que era da nossa idade, e da mulher, e apresentando-se por um instante na sua forma mais horripilante, se atirara a Peluso, o levantara no ar e o lançara contra uma árvore do jardim. E ali o deixara, desmaiado, com o sangue a correr-lhe das inúmeras feridas na cabeça e por todo o lado, sem que o pobre homem pudesse ao menos dizer socorro. 5. Não tenho saudades da nossa infância. Foi cheia de violência. Acontecia-nos de tudo, em casa e fora dela, todos os dias. Mas não me lembro de ter alguma vez pensado que a vida que nos calhara fosse particularmente desagradável. A vida era assim e mais nada. Crescíamos com a obrigação de torná-la difícil aos outros, antes que os outros a tornassem difícil a nós. É claro que teria gostado das maneiras delicadas que a professora e o padre pregavam, mas sentia que esses modos não eram adequados para o nosso bairro, mesmo para as raparigas. As mulheres lutavam mais umas com as outras do que os homens, agarravam-se pelos cabelos, magoavam-se. Fazer mal era uma doença. Em pequena imaginava animais pequeninos, quase invisíveis, que apareciam de noite no bairro, saíam dos charcos, das carruagens de comboio abandonadas do lado ou de lado aterro, das ervas mal cheirosas, a que chamavam fedorentas, das rãs, das salamandras, das moscas, das pedras, do pó, e metiam-se na água e na comida e no ar, fazendo as nossas mães e avós ficarem raivosas como cadelas sedentas. Eram mais contaminadas do que os homens, porque eles enfureciam-se a todo o passo, mas acabavam por se acalmar, ao passo que as mulheres, que pareciam ser caladas, conciliadoras, quando se zangavam, enraiveciam-se de tal maneira que nunca mais lhes passava. Lila ficou muito marcada por aquilo que aconteceu a Melina Capuccio, uma parente da mãe. E eu também. Melina morava no mesmo prédio que os meus pais, nós no segundo andar e ela no terceiro. Tinha pouco mais de 30 anos e 6 filhos, mas parecia-nos uma velha. O marido era da mesma idade, descarregava caixas no mercado da fruta e da hortaliça. Lembro-me dele baixo e largo, mas bonito, com um rosto altivo. Uma noite saiu de casa como era habitual e morreu. Talvez assassinado ou então de cansaço. Teve um funeral muito triste, em que todo o bairro participou. Os meus pais também e os pais de Lila igualmente. Decorrido algum tempo, sabe-se lá o que aconteceu a Melina. Por fora continuou a mesma. Uma mulher seca, com um nariz grande, os cabelos já grisalhos, A voz aguda com que à noite chamava os filhos da janela, um por um, pelo nome, com as sílabas alongadas por um desespero raivoso. Ada! Mique! A princípio foi muito ajudada por Donato Sarratore, que morava no apartamento por cima do dela, no quarto e último piso. Donato era frequentador assíduo da igreja paroquial da Sagrada Família e, como bom cristão, esforçou-se muito por ela, recolhendo dinheiro, roupas, sapatos usados, arranjando-lhe colocação para o filho mais velho, António, na oficina de Gorrezio, seu conhecido. Melina ficou-lhe tão grata que a gratidão se transformou, dentro do seu peito de mulher desolada, em amor, em paixão. Não sabia se Sarratore se apercebera disso. Era um homem amistoso, mas muito sério. Casa, igreja e trabalho. Fazia parte do pessoal de bordo da Companhia dos Caminhos de Ferro do Estado. Tinha um ordenado fixo, com que sustentava decentemente a mulher, Lídia, e 5 filhos, o mais velho dos quais se chamava Nino. Quando não andava em viagem no percurso Nápoles-Paola e regresso, dedicava-se a arranjos disto e daquilo em casa, ia fazer as compras, levava o filho mais novo a passear no carrinho. Tudo coisas muito anómalas no bairro. Não passava pela cabeça de ninguém que Donato se esforçasse daquele modo para aliviar os trabalhos da mulher. Não. Todos os homens da vizinhança, com o meu pai à cabeça, o consideravam um tipo efeminado. Tanto mais que até escrevia poesias e as lia com prazer a quem calhava. Tal coisa também não passou pela cabeça de Melina. A viúva preferia pensar que, por ele ter um feitio tão dócil, a mulher o dominava. E por isso decidiu lutar ferozmente contra Lídia Sarratore, para que ela o libertasse e permitisse assim que ele se juntasse com ela. A guerra que se seguiu, a princípio, pareceu-me divertida. Falava-se disso em minha casa e fora dela, entre risotas maldosas. Lídia estendia os lençóis acabados de lavar e Melina subia para o parapeito e sujava-lhes com uma cana cuja ponta queimara de propósito no lume. Lídia passava sob as janelas e ela cuspia-lhe para a cabeça ou despejava-lhe baldes de água suja para cima. Lídia fazia barulho de dia por cima dela, a andar pela casa juntamente com os filhos endiabrados, e ela insistia em bater no teto toda a noite com o cabo da esfregona. Sarratore tentou por todos os meios que houvesse paz, mas era um homem demasiado sensível, demasiado delicado. E assim, continuando a provocar-se mutuamente, as duas mulheres começaram a trocar insultos quando se cruzavam na rua ou na escada, com palavras duras e raivosas. A partir daí comecei a ter medo delas. Uma das muitas cenas terríveis da minha infância começa com os gritos de Melina e Lídia, com os insultos que gritavam das janelas e depois da escada. Continua com a minha mãe a correr para a porta de casa, a abri-la e a aparecer no patamar seguida por nós, crianças. E termina com a imagem, ainda hoje insuportável para mim, das duas vizinhas a rebolar pela escada agarradas uma à outra e a cabeça de Melina a bater no chão do patamar, a poucos centímetros dos meus sapatos, como um melão branco que nos escapuliu da mão. É difícil dizer porque é que naquele tempo nós, crianças, estávamos do lado de Lídia Sarratore. Talvez porque ela tinha feições regulares e cabelo loiro, ou porque Donato era dela e tínhamos percebido que Melina lhe o queria tirar. Ou porque os filhos de Melina andavam andrajosos e sujos, ao passo que os de Lídia andavam limpos, bem penteados. E o mais velho, Nino, que tinha mais uns aninhos do que nós, era bonito, gostávamos dele. Só Lila pendia para o lado de Melina. Mas nunca nos explicou porquê. Disse apenas em determinada ocasião que se Lídia Sarratore acabasse por ser morta era bem feito. E eu pensei que ela encarava as coisas dessa forma porque no íntimo era má. E também porque ela e Melina eram parentes afastadas. Um dia vínhamos da escola. Éramos 4 ou 5 meninas. Connosco encontrava-se Marisa Sarratore, que habitualmente nos acompanhava. Não porque simpatizássemos com ela, mas porque esperávamos, através dela, poder entrar em contacto com o irmão mais velho, ou seja, Nino. Foi ela a primeira a avistar Melina. Vinha pelo outro lado da longa rua, em passo lento, e trazia na mão um cartucho do qual ia tirando qualquer coisa e comendo. Marisa chamou-nos a atenção para ela, chamando-lhe a puta, mas sem desprezo, repetindo simplesmente a expressão que ouvia a mãe em casa. Lila, apesar de ser mais baixa e muito magra, Deu-lhe imediatamente uma bufetada, com tanta força que a atirou ao chão e fê-lo a sangue frio, como costumava fazer em todas as situações de violência, sem gritar antes e sem gritar depois, sem uma palavra de pré-aviso, sem arregalar os olhos, fria e decidida. Primeiro socorri Marisa, que estava a chorar, e ajudei-a a levantar-se. Depois virei-me para ver o que Lila fazia. Descera do passeio para atravessar a estrada larga e ir ter com Melina, sem prestar atenção aos caminhões que passavam. Vi-lhe, mais na atitude do que no rosto, algo que me perturbou e que ainda me é difícil definir, de forma que por agora me limitarei a dizer assim. Embora se movesse a atravessar a estrada, pequena, escura, nervosa, embora o fizesse com a determinação habitual, estava imóvel. Imóvel dentro daquilo que a parente da mãe estava a fazer, imóvel pelo desgosto, imóvel de pasmo como as estátuas. Colada. Era uma só com Melina, que trazia na mão o sabão escuro e macio acabado de comprar na cave de Dom Carlo, do qual tirava pedacinhos com a outra mão e comia. 6. No dia em que a professora Oliviero caiu do estrado e foi bater com a maçã do rosto na carteira, eu, como disse, julguei-a morta. Morta no local de trabalho como o meu avô e o marido de Melina. E pareceu-me que, como consequência disso, também Lila morreria por causa do terrível castigo que a banharia. Mas, afinal, durante um período de tempo que não consigo definir, breve, longo, nada aconteceu. Limitaram-se ambas a desaparecer, professora e aluna, dos nossos dias e da nossa memória. Mas tudo era muito surpreendente nessa época. A professora Oliviero voltou para a escola viva e começou a dar atenção a Lila, não com a intenção de a castigar, mas de a enaltecer. Esta nova fase começou quando a senhora Cherulo, mãe de Lila, foi chamada à escola. Uma manhã o contínuo bateu à porta e anunciou-a. Logo a seguir entrou Núndia Cherulo, irreconhecível. Ela, que como a maioria das mulheres do bairro, vivia entrouxada em chinelos e velhos vestidos coçados, apareceu em traje de cerimónia, casamento, comunhão, crisma, funeral, toda de escuro. Uma pequena bolsa brilhante, sapatos com bocado de salto que lhe martirizavam os pés inchados, e ofereceu à professora dois saquinhos de papel, um com açúcar e outro com café. A professora aceitou a oferta de bom grado e disse a ela e a toda a turma, olhando para Lila, que por sua vez olhava para a carteira, frases cujo sentido geral me desorientou. Estávamos na primeira classe. Andávamos ainda a aprender o alfabeto e os números de 1 a 10. A melhor da aula era eu. Já conhecia as letras todas, sabia contar 1, 2, 3, 4, etc. Era elogiada a toda hora por causa da caligrafia. Ganhava os laços com as 3 cores da bandeira que a professora costurava. Todavia, surpreendentemente, apesar de Lila a ter feito cair e a ter mandado para o hospital, disse que a melhor da aula era ela. Verdade que ela era a mais má. Verdade que fizera aquela coisa horrível de atirar pedaços de mata-borrão sujos de tinta para cima de nós. Verdade que se aquela menina não se comportasse de maneira tão indisciplinada, ela, a nossa professora, não teria caído do estrado, ferindo-se na maçã do rosto. Verdade que era obrigada a castigá-la constantemente com a vara de madeira ou mandando-a ajoelhar-se em cima do trigo rijo atrás do quadro. Mas existia um facto que a enchia de alegria enquanto professora e enquanto pessoa. Um facto maravilhoso que descobrira havia poucos dias, casualmente. Aqui calou-se, como se as palavras não lhe bastassem ou como se quisesse ensinar à mãe de Lila e a nós que os factos contam quase sempre mais do que as palavras. Pegou num bocado de giz e escreveu no quadro. Agora não me lembro o que foi, ainda não sabia ler, por isso vou inventar. A palavra sol. Depois perguntou a Lila. Cherulu, o que está aqui escrito? Na aula fez-se um silêncio de expectativa. Lila fez um meio sorrisinho, quase uma careta, e deitou-se toda de lado para cima da companheira de carteira, que deu vários sinais de irritação. Depois leu em tom amuado. Sol. Nunca Cherulu olhou para a professora com olhos incertos, quase assustados. A professora, a princípio, pareceu não compreender porque é que naqueles olhos de mãe não se via o seu próprio entusiasmo. Mas depois deve ter deduzido que Núndia não sabia ler, ou que não tinha a certeza de que a palavra escrita no quadro era mesmo sol, e franziu o sobreolho. Depois, em parte para esclarecer a situação à senhora Cherulu e em parte para encarecer a nossa companheira, disse a Lila: Muito bem, de facto, o que ali está escrito é sol. Depois ordenou-lhe: Vem cá, Cherulu, vem ao quadro. Lila foi ao quadro, contrariada, e a professora entregou-lhe o giz. Escreve aí, disse-lhe. Giz. Lila, muito concentrada, com uma caligrafia trêmula, desenhando uma letra mais acima e outra mais abaixo, escreveu G. A professora acrescentou o Z, e a senhora Cherulo, vendo a correção, disse desconsolada à filha: Erraste. Mas a professora tranquilizou-a de imediato: Não, não, não, não. A Lila tem de praticar. Pois tem. Mas já sabe ler e já sabe escrever. Quem ensinou? A senhora Cherulo disse de olhos baixos: Eu não. Mas em vossa casa ou no prédio há alguém que o possa ter feito? Núndia fez energicamente que não com a cabeça. Então a professora dirigiu-se a Lila e, com evidente admiração, perguntou-lhe diante de todas nós: Quem te ensinou a ler e a escrever, Cherulo? Cherulo, pequena, de cabelos e olhos escuros e de bata, com um laço cor-de-rosa ao pescoço e apenas 6 anos de vida, respondeu: Eu.